Microfonia retada. Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaí, Bahia. Boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz Evangelista. E a partir de agora, apresento aqui para. www.palestinafm.net e também pelo nosso Facebook, o www.facebook.com/AndréLuizEvangelista. Hoje é segunda-feira, 26 de junho. Olha, apregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo a luz da Bíblia. Até pelo adiantar da hora, nós vamos pedalar, né? Porque não está fácil o relógio, hein? O relógio não é brincadeira. Quem conseguirá parar o tempo? Né? Que coisa, que perfeição de Deus, né, rapaz? Deus é perfeito sempre, em todas as coisas. Nós é que achamos que sabemos de tudo, que podemos tudo, blasfemamos, mas o universo não conspira, porque o universo está lá, é feito por Deus. Ah, o universo conspirou. Que universo conspira por ninguém? Não, meu filho. O universo foi uma conspiração do Criador. Vamos lá, vamos de Bíblia Online, que é para tudo acontecer segundo a luz da Bíblia. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Nesta final de tarde, início de noite, São Marcos, capítulo 10, versículo número 27, e ainda Salmo 147, verso número 5. Já falei aqui, Salmo não é versículo, é verso, porque são cânticos, né? O salmista Davi escreveu a maioria deles em momentos de angústia. Salmo 147, verso 5, está escrito assim, ó: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. E ainda São Marcos, capítulo 10, versículo 27, está escrito: Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus Ele criou tudo, tudo Ele fez. Por que haveria algo impossível para Ele? O ser humano é que é descrente. Ah, todo mundo é crente? Eu vejo assim, todo mundo é crente. Porque o Aurélio nos diz que crente é todo aquele que crê em algo. Agora, eu quero ver é ser cristão. Pequenos cristos, seguidores de Jesus, seguir os passos de Jesus. Eu não quero nem que você faça a via sacra que Jesus fez. No momento que ia para o monte, para o Gólgota, ele foi lá crucificado, com clavícula quebrada e tudo mais, apregado com pregos no madeiro. Não estou nem pedindo que você faça isso, mas que você queira aprender os seus ensinamentos, que você queira que a mão dele esteja à sua frente te guiando, Que você não queira ficar no seu lugar quando ele passar. Que você queira passar ladeando a ele no fronte da batalha. Isso lhe faz um cristão. Pequeno Cristo. Que nessa noite possamos ser todos pequenos Cristos. Que nessa noite possamos todos em uma só voz professar a ele, Jesus Cristo Nazaré, a nossa rocha eterna, como nosso único e suficiente Salvador. Para que possamos construir a nossa fé, expor esta rocha, a partir desta rocha, que a nossa fé jamais seja construída sobre areias que possa derrubá-la. Faça isso nessa noite. Permita que Jesus te guie até o salão do trono da graça, do trono de onde saem rios de águas vivas. Vamos nessa noite fazer isso, professar ele como nosso único e suficiente Salvador. Você está ouvindo Palestina Acontece, comunicando André Luiz Evangelista. Eu acredito, meus queridos, meus queridos. Foi uma tempestade de ventos, né? Um storm de ventos, né? Que coisa. Ivan Claristo, grande abraço, meu querido. Bob Matos, todos vocês aí ligados com a gente, muito grande abraço para vocês. Alô, dona Miriam, saudade, meu amor. Nunca mais ouvi a voz da Miriam. Porque eu moro tão perto da dona Miriam e não fui lá fazer uma visita a ela ainda. Mas até amanhã eu vou aparecer aí, dona Miriam. Bater um papo, sempre é bom bater um papo com Dona Miriam, né? Bater um papo com Dona Miriam, fazer uma visita, tomar um cafezinho sem açúcar, né? Quem sabe eu não colho lá uns ovos de galinha caipira também. Um grande abraço, minha querida Dona Miriam. Pense numa pessoa ajudadora de outras pessoas. Uma pessoa que gosta de dar bons conselhos é Dona Miriam, né? Eu gosto tanto quando eu estou assim, meio preocupado, vou lá, bato um papo com Dona Miriam me fala, pô, não é por aí, é por aqui, assim, assim, assado. E Dona Miriam é uma pessoa de vivência grande, né? De uma humildade grandiosa e sempre ajudadora dos mais fracos, né? Dona Miriam tem grandes obras aqui em Bicaraí. Alô, boa noite! Boa noite, Cuba! Felipe Freitas! Não sou muito forró porque eu dancei. Não, não gosto não, Felipe. Mas eu amo, se você não gosta, eu amo. Que bom, hein? Afinal de contas, eu sou nordestino. Eu também sou nordestino com muito orgulho, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nexo, não, essa conversa. Você que tá dizendo que não tem. Essa conversa não tem nexo, não. É, sim, todo mundo gosta de dançar forró, só é, não tem que não. É, deixa o recado. Já tô dando. Dancei forró, curti aí a Palestina FM, não porque eu não saí de casa, né? Porque só em casa que eu ouvi da melhor. Dançou com a vassoura, foi? Ah. E lembrando que esse final de semana ainda tem festa aqui no bairro, aqui, é? Com o André Luiz. Tem. A vereadora Silvana. Isso é bom. Você tá convidado a vir. As pessoas, não vou não, meu querido. Não vou não, não saio não. Apareça, você é um radialista diferenciado. É, mas eu sou um radialista meio arcaico. A moda antiga. Apareça, sua presença é de fundamental importância. Valeu, meu querido, grande abraço. Outro, se cuida, tá bom? Valeu, tchau. Tá aí o Felipe Freitas, né? Lembrando a todos que a vereadora Silvana e a Associação do Bairro Duque de Caxias estará realizando o forrozão e convida todos vocês que queiram ir. Afinal de contas, nós estamos exercendo o livre-arbítrio. Ir para onde quer, quem quer ir vai, quem não quer não vai. Quem quer fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Né? Por falar em querer fazer e não querer fazer, eu já quero trazer aqui, né? Eu vou começar uma segunda-feira diferente, minha light. Vou trazer aqui informações... Olha o Igor Nascimento. Igor Pinto aí, Zildo. Vou trazer informações lá de Itaju do Colônia. Né? Itaju do Colônia, que fez festa boa. por lá, certo? O enterro do Colônia, do meu querido Djalmo Rico, prefeitaço, homem decente, está no segundo mandato, viu? Já foi reeleito. E nem por isso deixou de trabalhar. Continua atuante. Há quem diga que o segundo mandato agora, sem pretensões, está sendo melhor que o primeiro. Muito melhor. Né? O velhinho não para de trabalhar. Enterro do Colônia. Uma canjica, um milho cozido. Isso, amigurinho. Um licor. Isso. Dona, aqui a senhora não é brincadeira. Foi eu tudo. Não, gosto, não, eu vou ter que falar vocês aí, eu não gosto. Quem gosta, gosta. Quem não gosta. É, que cada um faz o que quer, né? É, mas eu não gosto, não, porque eu não tenho frio, quero ficar delicada. Correu tudo, foi tudo tranquilo por aí. Ah, valeu. Esteve Maradona. Ah, Maradona Esteve. É. O. Minha amiga dona. Mais adereços juninos, criando uma atmosfera festiva e acolhedora. O clima de união e confraternização era visível em cada rosto do público presente. O palco principal foi montado na Praça Santo Antônio, onde artistas locais e regionais se apresentaram embalando a multidão com muito forró e animação. No último sábado, o show ficou por conta de forró. Tudo do bom e do melhor. Grande abraço a esse prefeitaço de Djalmo Rico, que escreveu de maneira positiva o nome nos anais da história de Itaju do Colônia, né? Muita responsabilidade, muita seriedade no trato da coisa pública. Deixa eu fazer também aqui informações de Barro Preto. Barro Preto, João. Uma festança, rapaz. 3 dias de muito forró, marcado pela a boa organização, a boa recepcionalidade do povo Barro Pretense. Barro Preto, o São João Raiz e atrações. Conheço no dia 23 o São João Raiz de Barro Preto, foi sucesso total. Se apresentar. da saúde. Eu fui falando pipoca. Os festejos de Minas, organizadas pelo CRAS. Tudo muito bem executado. Os participantes são um verdadeiro show de altíssimo talento. O prefeitão, o prefeitaço, o prefeito Juraci Dias, esteve presente todo o tempo nos 3 dias de festa e se mostrou muito satisfeito com tudo. Abre aspas. Organizar um evento como esse não é fácil. E quero agradecer a Deus. A minha está ganhando o município de Barro Preto. Assim também aconteceu em Santa Cruz da Vitória. O prefeito Maurício, inclusive, inaugurou um negócio bonito, viu? Nordeste. Itaju no Colômbia, a mesma coisa. Seu Djalma fez movimentar o comércio com a realização de 2 dias de festa e ainda vai ter o São Pedro de Palmira. Que coisa, né, rapaz? É uma pena que o nosso município de Bicaraí, quem está na governança, tem uma outra mentalidade, pensa diferente. Prefere sair daqui para prestigiar o evento na cidade dos outros, mas não faz um eventozinho, nem que seja mínimo. É evento de bairro em bairro, para segurar o povo aqui em Bicaraí, segurar o dinheiro. Infelizmente, é dessa forma que acontece por aqui. Meu querido Jardel, um grande abraço. Né? Também, deixa eu ver aqui, Zildo Nascimento, um grande abraço, Zildo, Zildão. Deixa eu trazer aqui algumas informações a nível nacional e internacional. Vamos lá. Nós separamos toda segunda, agora toda segunda, quarta e sexta, nós vamos trazer um pouco de esporte também dentro do Palestina Acontece, certo? Nós vamos trazer um pouco de esporte também aqui no programa Palestina Acontece, mas nós vamos começar já com notícias jornalísticas a nível nacional e internacional geral, né? Vamos fazer um balaio do jornalismo. Vamos começar por aqui com, deixa eu ver, peraí que são 11 páginas que eu separei, não vou falar tudo, é claro, porque não dá tempo, mas nós vamos pincelar algumas coisas. Grupo Wagner ameaça controle de Putin, que reverte situação a tempo. O grupo dos mercenários já estava a 200 metros, 200 quilômetros, né, para invadir Moscou, mas a gente sabe que mercenário gosta de quê? Mercenário não luta por uma causa própria, mercenário não luta por... Eles não têm, assim, como se dizer, eles não têm uma ideologia própria, né? Eles lutam por quem paga mais, certo? Então, resultado, recuaram, não invadiram mais nada e agora já estão de volta para Kiev, é uma confusão. E aí um governo paga, eles vão para um lado. Paga o outro, vai para o outro. Tem essas coisas, né? Quando você vê alguém falando, fulano é mercenário, é porque gosta de dinheiro, é dinheirista. Esta é a verdadeira definição de mercenários, certo? É um povo meio... Estou com um probleminha aqui na barra de rolagem, mas vamos consertando. Vai aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Programa ao vivo tem essas coisas, né? Rapaz, tá tendo uma microfonia horrível, rapaz. Não sei porquê. Já baixei tudo. E... Ah, rapaz, era isso aqui, ó. Entendi. Olha aí. Tá vendo? Quando mexe aqui, a microfonia apanha quente. Então, como eu vinha dizendo, esse grupo, o final de semana foi tenso e intenso. Tenso e intenso. Foi, para o governo Putin, o motivo não foi o exército ucraniano, a OTAN ou os Estados Unidos da América, né? Mas o chamado terroristas, o grupo Wagner, né? Os terroristas que estão aí tocando terror por lá, né? Rapaz, que microfone horrível. Deixa eu desligar isso aqui, pronto. Quem são os mercenários? O grupo Wagner é uma organização criada... Cadê? Uma organização criada pelo antigo braço direito e amigo pessoal de Vladimir Putin. o Yevgeny Prigozhin, dono da empresa que fornece serviços a Kremlin e a estatais russas com contratos bilionários. Por ironia do destino, foi o próprio Putin que cedeu terras para a criação do Grupo Wagner. Aliás, militarmente, né, o grupo é liderado pelo ex-oficial do Centro de Inteligência Russo, o Dmitry, que tem tatuagens nazistas. Ao todo, são cerca de 25 mil soldados, sem vínculos oficiais, entre agentes, ex-prisioneiros e voluntários, que têm prática de violência extrema. Todos armados e com armamentos e munições, vêm do exército russo. O grupo está presente em batalhas de diversas regiões, entre Oriente Médio, África e até na Venezuela. Claro, eles também estão na linha de frente da guerra da Ucrânia. É uma coisa louca, né, rapaz? O Vladimir Putin, né, ele contratou esse grupo e de uma hora para outra ele percebeu que o grupo que ele tinha contratado já estava agora, né, se voltando contra ele próprio. Que coisa, né, rapaz? É o feitiço virando contra o feiticeira. A outra notícia é que Lula libera emendas do relator sem dar transparência, né? Eu mesmo sou contra isso aqui. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, Lula começou a destravar a verba que herdou das antigas, entre aspas, emendas do relator, quebrando sua promessa de dar mais transparência para a liberação dos recursos. Para quem não se lembra, pois quem não se lembra dessa emenda, que foram apelidadas de orçamento secreto. O Denis explicou. Fazendo um resumo, trata-se de uma verba que o governo federal repassa para os parlamentares, mas sem expor para onde e nem para quem foi o dinheiro. Como se a sua fatura do cartão de crédito só mostrasse o valor que você gastou. Acontece que essa falta de transparência foi criticada pelo Lula durante a gestão do Bolsonaro, com o petista dizendo que se tratava do maior esquema de corrupção da atualidade. O que está acontecendo agora? A reportagem afirma que o atual presidente teria herdado quase 10 bilhões de reais dessas extintas emendas do relator, que foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, repetindo as práticas que ele mesmo criticou. Lula teria incorporado o dinheiro ao orçamento dos ministérios e feito um acordo político para distribuir a verba no mesmo formato das emendas. Que coisa, né, rapaz? Uma hora é ilegal, mas se eu fizer é legal. É aquela coisa. Onde já se viu um único quilo? Um quilo de feijão tem que ser um quilo de feijão na minha balança e na de vocês também. Quer dizer que na minha balança ele pesa um quilo, na sua só vai pesar meio quilo? Ah, peraí, rapaz. Aí também não. Aí não tá legal, não tá certo, não é bom isso aí, né? Não é legal mesmo. De jeito nenhum. A primeira liberação teria privilegiado os estados dos ministros Carlos Favaro, da Agricultura, e Jader Filho, da Ciência. No entanto, Lula não informou quem seriam os autores das indicações dos recursos. Ao saber que o dinheiro estaria indo para as bases eleitorais, os ministros parlamentares cobraram explicações dos ministérios e determinaram que parte dos repasses seja desfeita. Olha aí. Aí os deputados já estão querendo, dizendo: oh, gente, os ministros têm mais moral que a gente? Que conversa é essa? Não existe essa que o político, porque eu estou aqui em prol do bem comum, em prol da população, em prol da harmonia mútua. Não existe não, gente. Não existe isso. É todo mundo preocupado com o próprio umbigo. Todo mundo preocupado. Essa é a verdade. Todo mundo preocupado com o próprio umbigo. Ah, que fulano é bonzinho, mas meu chapéu sumiu. Quando você vê uma pessoa bonzinha demais, que conversa de doido, rapaz. Ah. Olha, o... a relevância do canal. Para os Estados Unidos ligando os oceanos Pacífico e o Atlântico, o percurso movimenta quase 5% do comércio mundial e economiza infinitas horas para os navegantes. A seca do Panamá, do canal, é o seguinte: a coisa é tão séria, já tem gente prevendo impactos no envio dos seus presentes de Natal. E olha que ainda estamos no mês de junho. Para piorar, quando você até o nível da água de um rio é capaz de influenciar o preço dos prédios. Imagina aí. O canal do Panamá vai influenciar nas mercadorias, no preço das mercadorias. Sabe por quê? Porque quando o navio passa pelo canal do Panamá, ele economiza dinheiro. Curta o tempo. Imagine aí ter que dar a volta lá. E aí é preciso que fiquemos todos com as barbas de molho, certo? Porque uma besteirinha dessa vai fazer um estrago gigante. As pessoas não entendem que tudo gira em torno do vil metal. Infelizmente é assim que funciona, né? O vil metal ditando o que pode, o que não pode, como será, como não será. É coisa, meu querido. Tudo é o vil metal. O real, o dólar, o euro. É um negócio sério, né? Mas vamos caminhando, porque não podemos caminhar. Se parar de caminhar, a fila vai andar e quem vem logo depois passa por cima. Certo? É, rapaz. Olha, novo show. Calma, não é assim que funciona. Depois temos o reinado do Big 3 do tênis. A chegada de Carlos Alcaraz deu uma oxigenada na briga pelo trono e o topo do ranking. Neste final de semana, o espanhol fez sua parte e retomou o posto. Carlitos foi campeão do torneio de Queens, campeonato preparatório para o Grand Slam de Wimbledon. Esse foi o primeiro troféu dele na grama, o que dá esperanças de um bom torneio em Londres. É, em setembro de 2022, Carlos tomou do ranking do tênis após vencer o US Open. Depois disso, o posto mudou absurdas vezes. São 6 vezes de mudança. Mas o brasileiro, né, parece que vem seguindo aí os passos do Guga, do Gustavo Kirten, né? Espero que realmente tenhamos aí um novo campeão na quadra de tênis. O Brasil que sustentou aí por muito tempo esse posto de campeão com o nosso Gustavo Kirten, o manezinho da ilha. Possível mudança no circo da Fórmula 1. Para os amantes da Fórmula 1, fica ligado aí, ó. As fofocas de bastidores são as seguintes. Na semana, de olho na maior categoria do automobilismo. Logo, entre aspas, para 2024. O filho do dono está na Berlinda? Será que é isso mesmo? Outra Fernando Alonso, apesar de a equipe ser de seu pai. Alguns patrocinadores sugerem a mudança. O beneficiado pode ser BR, a XP Investimentos é uma das grandes patrocinadoras da equipe e tem um grande interesse em colocar o brasileiro Felipe Dugonfic no cockpit em 2024. Se tudo for verdade, o sonho é possível. É, agora tem gente que tá sem ânimo para sonhar, passando para treino, né? A culpa de quem será? Segundo a pesquisa feita pelo Ibope, 60% dos brasileiros dizem se sentir exaustos. E fala-se que se essa sensação não fica ainda mais forte na hora de puxar ferro, de malhar, né? Ou fazer um cardio, uma caminhada, uma corrida. Isso é bastante comum, né? Porque tem a tal da procrastinação. Procrastinar é você deixar para fazer agora, deixar de fazer agora. Né? Eu vou empurrar para mais tarde. É, rapaz, a tal da procrastinação é um negócio sério. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. É, mas eu vou deixar para ler essa parte aqui amanhã. Está procrastinando. Né? Isso é um jeito de procrastinação. É perigoso isso, viu? Não é bom, não é saudável. Vamos fazer a coisa acontecer mais lento, mais com cautela, né? Sutil, mas com determinação. A procrastinação não é legal, minha gente. Não vamos ficar vidrados na tal da procrastinação. Ainda no esporte, né? Quem está dando um trabalho para a torcida, causando uma vergonha terrível, é o Vasco da Gama. Encalhou. A coisa tá feia pro Vasco da Gama, viu? Tem jogo contra o Curitiba, né? É o penúltimo e o último se enfrentando. O Lanterna e o Semi-Lanterna. E o pior, que mesmo não sai da zona. Continua na zona. Que coisa, né, rapaz? Que coisa. Já o Botafogo da Estrela Solitária disse que está vendo todo mundo pelo retrovisor. Botafogo é primeiro colocado com 30 pontos, ganhou ontem. O Grêmio vem em segundo lugar, que ganhou também com 23 pontos. E o malvadão Flamengão é o terceiro colocado, já aí no... O Mengão, que é o terceiro colocado. O Palmeiras de Júnior Correia, de Danilo Nascimento, está lá em quarto lugar. Fluminense, do meu amigo Picolino, de Fitel, de Antônio Paulo dos Santos, do Arnoldo Coelho, é o quinto. E o sexto é o Internacional, com 20 pontos. Sendo que o Fluminense tem 21, o Palmeiras também tem 22 e o Internacional tem 20. Então são esses os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Série A. Primeiro Botafogo, segundo Grêmio, terceiro Flamengo, quarto Palmeiras, quinto Fluminense e o sexto Internacional, certo? Os vascaínos já estão tudo já meio sumidinho das redes sociais, todo mundo preocupado porque eles conhecem o caminho que o Vasco está percorrendo, né? Está voltando para de onde nunca devia ter saído. E, para sufoco da nação vascaína, no dia 2, próximo domingo, o Vasco... Que coisa, hein? O Botafogo não está querendo dá moleza pro Vasco. Já que está o primeiro colocado, ele não pode nem pensar em empatar. É que atrás tem times grandes aí fazendo a escalada. E se vacilar, né, pode perder o posto. Mas há quem diga que é a questão da... Quarta-feira, toda segunda, quarta, segunda e quarta, nós vamos trazer alguma coisa do esporte nacional, internacional, do esporte local, né, aqui dentro do programa Palestina Acontece. E o relógio assinala já 18 horas e 33 minutos. Eu vou trazendo aqui as principais manchetes do dia de hoje. Motim do Grupo Wagner, já falamos sobre isso aqui, seria derrotado de qualquer... Né? O chefe dos mercenários está dizendo que não queria derrubar o Vladimir. Será que não? Supremo Tribunal Federal. Não tem nem caixa. Não tem nem caixa. Carmen Lúcia autoriza Cid Gomes e Coronel a ficarem em silêncio na CPI. Eles podem ficar em silêncio, podem fazer escândalo. Aí todo mundo já sabe que a culpa é deles mesmo. Inclusive, falar em política, né? Amanhã é o dia D. Continua. Thank you. seu jeito de ser, de se vestir e de se calçar. É o seu jeito bom de viver. Sinta leve e solto no ar. Ataque, moda jovem pra você. Ataque, no esporte e no lazer. Ataque Esporte Moda, Praça Henrique Sampaio, número 1, no centro de Ibicaraí. Telefone 3242-2436. Ataque Esporte Moda! Farmácia Estrela, onde você encontra remédios da farmácia popular. Remédios gratuitos. Basta se cadastrar levando seus documentos e a receita. E você recebe o seu medicamento na hora. Também pagamentos de água, luz, telefone, boletos e cartões de crédito. Recargas para celular de chip de qualquer operadora. E completo sortimento de perfumaria. Farmácia Estrela. Calçadão da Guimar Pinto, número 28, Ibicaraí. Fone 3242-1389. Farmácia Estrela. Estrela! Amiga, hoje em dia a vida tá uma correria, né? É faculdade, trabalho, academia, tanta coisa pra fazer e você aí perdendo tempo com cólica, enxaqueca, inchaço, dor nos seios, fora a ansiedade da TPM. Tá na hora de conhecer Fique Plena e se livrar de vez de tudo isso. Fique Plena é um produto natural que, além de te libertar dos sintomas da TPM, fortalece as unhas, diminui a queda de cabelo e deixa sua pele macia. Fique Plena tem um sabor incrível. Fique Plena à venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. É mais saúde e disposição para você, mulher. Fique Plena, um produto NatuBio. Para você que procura carne de qualidade, procure o Frigorífico Leal, onde você encontra carne de primeira qualidade pelo menor preço da praça. E lá você encontra patinho, picanha, filé, contrafilé, carne do sol, alcatra, cupim e muito mais para você. Além disso, são carnes com os cortes mais nobres, especialmente preparados para você, com o selo de inspeção da Vigilância Sanitária e o selo de procedência da ADAB. E você pode pedir tudo pelo Instagram, @frigorleal, ou ligando no WhatsApp 98168-1485. E você pode pagar tudo com seu cartão de crédito. Frigorífico Leal fica no Mercadão das Carnes, em frente à Praça da Feira Ibicaraí. Frigorífico Leal, a carne mais saborosa para você. Viva bem, vida natural. Na loja Vida Natural, você encontra todos os produtos Elamil e mais, Ora Pronobis, colágeno, carvão vegetal, ômega 3, cálcio D3, Real Matex, cloreto de magnésio, Tribulus terrestre, maca peruana, taiu caroba, amargo, vitaminas emagrecedores e muitos outros. Viva com saúde, loja Vida Natural, na Praça da Feira Livre, Box 01, Centro Ibicaraí, aberto de segunda a sábado, das 8 às 5 da tarde. Disque entrega, WhatsApp 982-156329. Vida com saúde é vida natural. Bateu aquela fome? Mr. Dog Lanches, o lanche mais gostoso da cidade, com o famoso hambúrguer na chapa e a deliciosa batata frita. Super promoção em cachorro quente. Mr. Dog Lanches, Avenida São Vicente de Paula, Ibicaraí. Disque Delivery 98100-8928. Também o WhatsApp. Mr. Dog Lanches, é uma delícia comer aqui. Viva bem, vida natural. Na loja Vida Natural, você encontra todos os produtos Elamil e mais, Ora Pronobis, colágeno, carvão vegetal, ômega 3, cálcio D3, Real Matex, cloreto de magnésio, Tribulus terrestre, maca peruana, taiu caroba, amargo, vitaminas emagrecedores e muitos outros. Viva com saúde, loja Vida Natural, na Praça da Feira Livre, Box 01, Centro Ibicaraí, aberto de segunda a sábado, das 8 às 5 da tarde. Disque entrega, WhatsApp 982-156329. Vida com saúde é vida natural. Tudo bem, tá com outro contato. Atenção e de cada região, películas decorativas e automotivas. Películas para mesas, portas e janelas, box, banheiro, vitrines, carros e muito mais. Som e acessórios, alarme, trava elétrica, vidros elétricos, sensores e câmaras de estacionamento e muito mais. Ligue agora para o fone 739-8160-0831. Nosso endereço é Rua Professor Valdir, Montenegro, Praça do Colégio João Batista de Assis, número 320, Ibicaraí. Bar e Mercearia Cantinho da Saudade, com aquela cerveja estupidamente gelada. Somos também o fabricante do licor Águas Claras, que você encontra no Serve Bem Supermercado da 1º de Maio, Mercado Barateiro no bairro Duque de Caxias e Mercado Beatriz no bairro Delfino Guedes. E para você, comerciante, que quer ter o nosso licor em seu estabelecimento comercial, ligue agora para o fone zap 99162-1489. Josa Cabeleireiro agradece a preferência. Pensou em fretes ou mudança? Chame Regis Frete. Fazemos mudanças comerciais e residenciais e fretes em geral. Compromisso, conforto, segurança e ótimo preço. Ligue ou chame no WhatsApp 981-40-8143. Rádio Palestina FM 104,9. Música, alegria e muita informação. A rádio no coração da cidade. Atenção, começa agora o programa Trocando em Miúdos. Informação, bate-papo, política, economia, saúde, esporte, curiosidades, assuntos cotidianos e reivindicações da população. Trocando em Miúdos, agora no seu rádio. Roberto Silva. Klaus Farias. Muito bem, tudo certinho por aqui, são 18 horas mais 50 minutos aqui pela Rádio Palestina FM 104,9. Estamos desembarcando, estamos chegando. Roberto Silva e Klaus Farias, a dupla dinâmica, depois do programaço do André Luiz Evangelista, o Puba, agora entra o programa Trocando em Miúdos, a melhor parte da sua noite, começa agora. Trazendo muita informação, interação com os nossos ouvintes e muito mais, hein? Noite maravilhosa após São João, 26 de junho de 2023, uma segunda-feira de inverno. Nosso programa começando sempre no oferecimento do Mr. Dog Lanches na Avenida São Vicente de Paula com o Disque Delivery 98100-8928. Já estamos em pleno funcionamento. Atenção, hein? Mr. Dog Lanches. Também conosco o Gazo Filme com películas decorativas e automotivas. Super promoção de São João. Atenção. Película semi-blindada de 350 por apenas R$300. É só lá na Gazo Filme. Entre em contato agora, 981-60-0831. Ou na rua Professora Valdir Montenegro, na praça do antigo Colégio João Batista de Assis. Olha, pensou em fretes ou mudança? Fale com ele, Regis Frete. Compromisso, conforto e segurança. Fone zap 981-40-8146. Aliás, 43, né? Regis Frete, fazendo fretes e mudanças aí para toda a Bahia, tá certo? Fale com ele! É claro que também o nosso programa tem o apoio cultural aí da Loja Vida Natural, aí na Praça da Feira Box 1. E Licor Águas Claras, lá no bairro Duque de Caxias. Faltando 8 minutinhos para as 7 da noite, nosso programa segue por aqui. Deixa eu dar uma boa noite inicial para ele, para o Klaus Farias, que já se encontra marcando presença aqui nos estúdios da Rádio Palestina FM. Boa noite, Klaus. Boa noite, Roberto Silva. Boa noite a toda a turma boa de Bicaraí, região e também a população global que nos escuta de qualquer lugar do planeta através da internet, né? Apenas quem não está, Roberto, ao alcance das ondas sonoras do rádio 104,9, claro, aqui da Rádio Palestina FM. Você pode ouvir o programa Trocando em Miúdos comigo, Klaus Soares e Roberto Silva, de qualquer lugar do mundo. É só baixar o aplicativo aqui da Rádio Palestina FM no seu App Store ou através do aplicativo RádiosNet. Ou até mesmo através do site da RádiosNet, digite lá Palestina FM, clique no link, dê o playzinho que vai ouvir o Trocando Miúdos e toda a programação aqui da Rádio Palestina FM. Roberto Silva, como é de praxe, mandar um abraço, um alô especial a toda a turma boa de Bicaraí, né, do Cajueira Salomé, passando também pelo distrito de Cajueiro Novo, Rua Enxuta, nossa querida Vila Emílio Isabel, que é o nosso queridos 41, a nossa sempre amada zona rural e, claro, os bairros e o centro urbano aqui de Bicaraí, onde fica a sede da Rádio Palestina FM também. Roberto, desde já, final de semana diferente, né, com muito forró em várias localidades, né, Barro Preto, Bicuí, Tororó, Itapetinga, enfim, São João. Inclusive hoje ainda tem São João em Bicuí, viu, Roberto? Vai tocar lá Simone Mendes e outras bandas. O pessoal lá de Bicuí, que é um dos maiores... das maiores praças de forró do estado, né? Ainda tem São João lá, para quem está disposto, ainda dá um pulinho ali em Bicuí, menos de 70 quilômetros você chega lá, né? Vai devagarzinho, claro, a serração aí está grande, né? Mas devagarzinho você indo, você chega. Mas enquanto isso, mais tarde, não chega, você vai ouvindo aqui o Trocando em Miúdos e tomando um cafezinho, preparando uma banana, um aipim, e ouvindo a programação comigo e Roberto Silva aqui no Trocando em Miúdos, Roberto. Ok, manda ver, eu quero ver a frase do dia aí, né? Ah, rapaz, peraí. Esqueci, foi falar do São João e acabei empolgando. Deixa eu abrir aqui, hoje dia 26, né, Roberto, isso, de junho. Hoje dia do combate ao abuso e o tráfico ilícito de drogas. Dia também do diabetes. Dia do perdão. Dia do professor de geografia e dia do metrologista. Para você que é católico, como eu, Roberto Silva, aqui no estúdio, hoje é dia de São David, São Paio, São Paulo de Roma, São Rodolfo da Itália, São Vigílio e São Sálvio. Frase do dia, Roberto. Agora sim. Deus fez o mundo com 3/4 de água para lavar tanta sujeira feita pelo homem. Frase de João Bosco Marinho, Roberto Silva. Ok, agora sim, agora começa para valer o programa aí, Trocando em Miúdos, aqui pela Rádio Palestina FM 104,9, no coração da nossa cidade. Olha, o nosso zap para contato é o 981294811. Já está liberado o WhatsApp para você entrar em contato conosco, ok? Então participe por aqui, o canal direto aí com a nossa comunidade. Participe. Já tem ligação também através desse mesmo número, ok? São 18 horas e 56, ou seja, 6h56, 4 para as 7 da noite. Vamos então para os destaques de hoje, o que virou notícia no último final de semana prolongadíssimo. Você confere agora. Fique ligado em tudo o que acontece na cidade e em todo o estado. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias da nossa região. Aposta de Itabuna é uma das vencedoras da Quina de São João, com prêmio de R$27 milhões. Eunápolis, sequestro de 5 pessoas resulta na morte de jovem e empresário permanece desaparecido. Carros estacionados ao lado de fogueira junina pegam fogo, isso na cidade de Jequié, a cidade sol. Reconhecimento facial da SSP da Bahia captura 12 criminosos durante festa de São João. Mais de 20 quilos de drogas são apreendidos em carro na cidade de Itabuna. É claro que vamos navegar também, vamos viajar aí pelo site noticiasatvregional.blogspot.com para você ficar muito bem informado. Essas e outras a partir de agora no programa Trocando em Miúdos. Roberto Silva e Klaus Farias, a dupla dinâmica. Já estamos por aqui, hein? Marcando presença nos estúdios da Rádio Palestina FM 104,9. Faltando agora 3 minutinhos, Klaus, para as 7 da noite. Com certeza, Roberto. Roberto, eu... tá até no blog essa notícia, né? Eu achei bem interessante aí. Roberto, meu retorno tá com problema, né? Pera aí, eu não tô me ouvindo. Agora... Tá ok, pode ficar tranquilo. Tá. Agora melhorou aqui. Eu tava falando o que mesmo? Ah, sim, a notícia que tá aqui no blog tvregional.blogspot.com. Eu até ia colocar isso aqui como detalhe final de hoje, mas eu já vou abrir as notícias aqui, né, adentrando nas notícias sobre esse assunto. Até o PT está criando confusão com o Rui Costa lá em Brasília, viu, Roberto? Olha aí. A situação do ministro Rui Costa, uhum, não é muito boa. Inclusive está tão ruim que até o PT e as suas bancadas petistas no Congresso Nacional cresce a pressão pela sua saída do Ministério da Casa Civil. O vice-presidente nacional do partido, deputado federal do PT, claro, lá do Rio de Janeiro, o Washington Quaquá, é um dos que defendem a troca do ministro. Abre aspas para ele. Se eu fosse presidente, ele não estaria na Casa Civil, disse o deputado Washington Quaquá do Rio de Janeiro. Mas não sou presidente. Lula está vendo tudo. Para Quaquá, o cargo exige que o ministro saiba fazer política e não está funcionando. Acho que é inexorável uma reforma ministerial na virada do ano. Inexorável é essencial uma reforma ministerial no final do ano. Mas ainda tem 6 meses até lá, né? Talvez o ministro Rui Costa se ajeite aí. Ele não é o único. Um senador petista que prefere não se identificar classifica Rui Costa como um péssimo político que se convenceu que é um bom gestor. Para o petista, para o senador, né, o petista atrapalha o governo de Lula porque não consegue atuar politicamente. Os petistas já estão até escolhendo um nome para ocasionalmente substituir Rui Costa, viu, Roberto? É o do senador, né, e ex-governador Wellington Dias, do Piauí. Para muitos, ele seria um nome ideal para ir para a Casa Civil. Lembrando que o Wellington Dias já governou o estado do Piauí 4 vezes, já ganhou o mandato de senador, depois voltou para governar o estado e agora é senador de novo. Hoje, o Wellington Dias está no ministério... O ministério que ia ser de Simone, como é o ministério da... Como é o nome daquele ministério, meu Deus? Das questões sociais aí. O mesmo ministério que João Roma era, uhum, na época de Bolsonaro. Sim. Que ia ser Simone Tebet, né? Desenvolvimento social. Pronto. Ele hoje é ministro, mas pode haver uma troca, né? Um vai, uhum, pra um lado, outro vem pra cá e tal, enfim. Porque também Rui Costa tá sem mandato agora, né? Eu acredito que ele Isso. não. O Lula não deixaria ele sem o tal do foro privilegiado, né? Aí, na verdade, é apagar um pouquinho a estrela dele, né? Colocar em um outro ministério, né? É claro que a cabeça do Rui Costa é mais valiosa que a cabeça da ministra que acabou perdendo aí o mandato, perdendo aí o seu ministério na semana passada, mas isso não quer dizer que ele esteja imune, né? Então, com certeza, o PT irá, eu acredito sim, viu? Porque quem tudo quer, tudo perde, né? O Rui Costa foi com muita sede ao pote, acho que se subiu para a cabeça, enfim, né? O melhor ministério ele acabou pegando e aí está escorrendo pelas mãos por conta dele mesmo, né? Como você falou, até o próprio PT já não está mais aguentando o Rui Costa, então quem tudo quer, tudo perde. Roberto, e assim, o pano de fundo disso, né, também é uma questão aí de ver quem vai ser o sucessor, né, depois de Lula. Sim. Ninguém sabe se Lula vai ser realmente, uhum, candidato à reeleição ou não, enfim. mesmo que seja e venha ganhar, depois ele vai ter que sair, né? Não vai poder de novo para reeleição, né? Uhum. Então a briga está grande aí. Lula também já tem uma idade um pouco avançada. A briga está grande aí para quem ver quem vai ser o sucessor de Lula dentro do PT, né? Tem muito disso também, viu, Roberto? A gente também tem que esclarecer tudo para os nossos ouvintes. Mas Rui Costa é aquilo que a gente já falou aqui em outros momentos, né? Rui Costa, acho que ele está pensando que ele está em Salvador ainda. Isso. Os deputados estaduais não têm a mesma, né, tarimba do povo lá de Brasília. Tem gente lá em Brasília que já está no seu oitavo mandato, né? Já tem 20 anos, 30 anos lá no Congresso Nacional, né? Não tem ninguém criança mais ali, viu, Roberto? Então, com certeza, só cobra criada. E então, aí ele... Ou ele se enquadra, né? É. Ou então vai ser engolido. A escolha é dele, né? Então, eu acho que... sei não, mesmo se ele começar a se enquadrar agora, acho que fica meio difícil ainda para ele, a essa altura do campeonato, né? Já que ele mexeu com um monte de jacarés aí no lago. Ai, ai, olha, são 7:03 agora na Rádio Palestina FM 104,9. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo e a temperatura aqui no nosso programa, ok? Mas vamos seguindo por aqui. Olha, uma das 5 apostas vencedoras da Quina de São João foi realizada em uma lotérica da cidade de Itabuna, isso no bairro da Califórnia. O resultado foi divulgado no sábado 24 no site da Caixa Econômica Federal. O prêmio de R$216.787.644,54 é o maior já registrado na história desse sorteio junino. Com 8 apostas ganhadoras, cada apostador receberá aproximadamente R$27 milhões. A aposta feita em Itabuna foi realizada na modalidade bolão, com 20 cotas. Dessas formas, os participantes devem receber cerca de 1,3 milhão cada, ou seja, R$1.300.000 cada um. Eu só queria os 300 mil, deixa 1 milhão para lá. Além dos ganhadores baianos, pessoas de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo e também Paraná se tornaram milionários. Outras 2.567 apostas acertaram a quadra, 4 números aí, e os vencedores receberão 7.437,19 cada. Aqui na Bahia, 78 apostas foram contempladas, sendo 27 delas na capital baiana, em Salvador. Olha, em relação ao resgate dos prêmios, os prêmios de até... de até R$ 2.112 podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Já prêmios acima desse valor só são pagos nas agências. A Caixa Econômica Federal recomenda que o apostador escreva seu nome completo no CPF, seu nome completo e também o CPF no verso do recibo da aposta premiada, a fim de evitar que outra pessoa retire aí o prêmio no seu lugar, né? No caso de bolões, cada participante pode fazer aí o mesmo, né, no verso do recibo. Então, é isso. Lembrando que os prêmios das loterias devem ser resgatados em até 90 dias do sorteio, após o sorteio aí, né? Então, tem aí 3 meses, se não resgatar, já era, perde o prêmio. Após esse prazo, o prêmio prescrito é repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, ao FIES, conforme a lei de número 13.756/18, Klaus. Roberto, e por incrível que pareça, rapaz, muita gente deixa de... O microfone está com um pouquinho de... Vou ajeitando aqui. Eu acho que é a chavezinha aqui, ela está... Ela está dando mau contato aí, né? Isso. E por incrível que pareça, Roberto, como eu estava falando, muita gente deixa de buscar o prêmio. Sabe? Sim, acontece. Acontece muito isso, infelizmente, porque... Inclusive até, por exemplo, quem, numa Mega Sena, né, quem acerta a quadra, deixa para lá ou não fica atento... Até tem casos de pessoas que ganham o prêmio máximo e não vão buscar, por incrível que pareça, né? E a gente doido para ganhar uma. É coisa, viu, bicho? Rapaz, pelo amor de Deus, eu só queria os 300 mil reais. Nós temos aí, né, 20 mil novos milionários em Itabira. Pois é, né? Rapaz. Se é que um deles já não era, né, vai que, é, quem sabe, né? Exatamente. Tomara que sejam pessoas que realmente precisavam. É, né? Com certeza. Olha, são 7 horas e 7 minutos, tudo igual aqui, 7:07 na Rádio Palestina FM 104,9. Vamos caminhando por aqui com o programa, falando agora do tempo e a temperatura aqui em nossa Ibicaraí. Como vai o tempo e a temperatura? Beleza, então estamos com 21 graus no momento, sensação térmica também de 21 graus. Assim está esta noite maravilhosa de segunda-feira. Olha, para amanhã é o seguinte: parcialmente nublado com 28 de máxima e 17 de mínima. Assim vai estar o tempo na cidade de Ibicaraí amanhã, terça-feira. Já na quarta-feira, 28 de junho, né, será aí pancadas de chuva com 26 de máxima e 18 de mínima. Quinta-feira, a mesma coisa, pancadas de chuva, 27 de máxima, 18 de mínima. E aí permanece também na sexta-feira a mesma previsão. Então tá aí, né? Até amanhã vai ser parcialmente nublado, mas na próxima quarta-feira, de quarta-feira em diante, aí começa aí mudar o tempo um pouquinho, assim como fosse, como aconteceu hoje, né? A chuvinha aí, depois o céu abre de novo, enfim, né? Vai ser dessa forma. Lembrando que os efeitos climáticos que estão começando, acho que é o El Niño agora, né, Klaus? Eu confundo, El Niño e Laninha. Está saindo um e entrando outro. Esse outro que está entrando agora, né, na nossa região, vai provocar aí um pouco de seca, né? Não diria aquela extremidade toda, mas menos chuva que o ano passado aqui em nossa região, né? Ou seja, o Brasil, no Nordeste, enfim, na nossa região aqui, onde Ibicaraí está, né? Então, o verão... Esse inverno não vai ser tão chuvoso quanto o outro do ano passado, e o verão também vai ser um pouco mais quente, né? E com menos chuva. Vamos lá então, são 7:09 na Rádio Palestina FM, no coração da nossa cidade de Ibicaraí. Vamos caminhando com mais informações aqui direto da nossa redação. Olha, tem essa informação aqui, essa notícia, viu, Klaus? Vem lá da cidade de Eunápolis, infelizmente, rapaz. Infelizmente aí aconteceu lá em Eunápolis essa situação, onde sequestraram algumas pessoas e, inclusive, um jovem que estava aí entre os sequestrados foi encontrado morto. O empresário ainda continua desaparecido, mas foram 5 pessoas, né? Isso aí em Eunápolis, um grupo de amigos e familiares que celebravam o São João em uma casa no bairro Itapuã, lá na cidade de Eunápolis. Foi alvo de um sequestro, isso no último sábado. 5 pessoas foram levadas pelos criminosos, sendo que 3 delas foram liberadas horas mais tarde, né? Uma foi encontrada morta e outra ainda continua desaparecida. O Carlos Eduardo Pereira dos Santos, de 19 anos, uma das vítimas, foi encontrado aí morto em uma região de mata, né, mata fechada, a cerca de 10 quilômetros aí do conjunto habitacional Parque da Renovação. Isso na noite de ontem foi encontrado o corpo desse jovem. Já o empresário Lucimar Santos Sena, de 31 anos, que é proprietário de uma empresa de manutenção de piscinas lá na cidade de Eunápolis, também foi levado pelos bandidos e continua desaparecido. O Carlos Eduardo Pereira dos Santos, que é o que está desaparecido, né? E a suspeita é de que o crime tenha sido cometido por membros de uma facção criminosa envolvida na disputa do controle do tráfico de drogas na região. Não há indícios de que as vítimas estivessem envolvidas em atividades criminosas. Olha, acredita-se que tenham sido sequestrados simplesmente por serem considerados aí possíveis rivais pelos criminosos. Que coisa, hein? O corpo de Carlos Eduardo foi encontrado enterrado em uma área de difícil acesso, apresentando aí uma perfuração na cabeça, semelhante à arma de fogo, além de marcas de espancamento. As autoridades policiais realizaram a remoção do cadáver utilizando cordas e encaminharam o corpo para a perícia do Instituto Médico Legal lá da cidade de Eunápolis. Lembrando que a polícia já iniciou as investigações deste caso, né, e planeja realizar buscas na região onde as vítimas foram vistas pela última vez. A área onde ocorreu o sequestro, situada entre os bairros Santa Lúcia e Itapuã, é frequentemente palco de conflitos entre facções criminosas devido à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Ei, rapaz, pois eu conheço muito bem aí, viu, Klaus, essa região aí, conheço muito bem. É, para se desenhar aqui, para quem está nos ouvindo, o Itapuã, né, quem não conhece o Nápoles, o Itapuã fica de um lado, o Santa Lúcia de outro. E mais à frente o Parque da Renovação, que é um conjunto habitacional entregue pelo governo, né, pelo governo federal, há mais ou menos uns 6, 7 anos aí. E o Parque da Renovação é bem complicado lá. Você entra até o quinto caminho, dá para ir mais ou menos, mas do quinto para lá, meu amigo, aí são 27 caminhos, e do quinto para lá já começa a ficar bem perigoso, né? E o bairro Itapuã, ele há uma época atrás foi tomado por uma outra facção de Porto Seguro, que infiltrou em Eunápolis, né? E aí acabou tomando esse bairro Itapuã, um dos bairros, inclusive o Minas Gerais também foi outro bairro que foi tomado, né, por essa facção criminosa. Então o Santa Lúcia pertence a uma facção e o Itapuã outra. Então fica, né, e é próximo, são próximos um do outro, né, o que divide aí é apenas um boqueirão, né, que você desce, sobe e já está no outro bairro. E aí, meu amigo, o cidadão estava lá, né, a família comemorando lá no bairro Itapuã, e aí infelizmente acontece essa tragédia, né, muito difícil encontrar esse empresário vivo, né, já que o outro jovem foi encontrado, né, eu creio que não encontraram ainda, porque devem ter enterrado também, né, mas isso, Klaus, a gente começa a ver que o crime organizado no Brasil está cada vez mais se organizando e está ficando cada vez mais difícil para a sociedade, para nós, né, pessoas de bem, conviver, né, nessa situação. E eu repito, tudo isso por falta de investimentos tanto do Estado quanto do governo federal. Eu falo aqui, critiquei sempre, vou continuar criticando. A postura do Rui Costa em relação à segurança pública na Bahia não foi das melhores. Pode ter trabalhado na saúde, na educação, enfim, mas na área da segurança pública deixou a desejar, com certeza. Né? Lembrando que só esse ano, Klaus, já foram 142 policiais assassinados no Brasil, o ano passado, aliás, né, que esse ano não fechou ainda, 2022, né, um aumento de 13% em relação a 21, 142 policiais foram assassinados no Brasil. Então, e isso a gente vê o poder que essas facções criminosas estão tendo, estão atuando, né? Agora, tudo isso por conta de falta de investimento, né? Eu acho, Roberto, mas a polícia da Bahia é muito enérgica e bota pra lá, falando popular, né? Bota pra lá, ok, mas só que tem que trabalhar mais com a inteligência. Né? O governo precisa realmente investir em tecnologia, trabalhar com inteligência, federalizar alguns crimes, né, Klaus? Pra colocar a Polícia Federal na jogada, entendeu? Mais reforço para tentar capturar esses bandidos e, enfim, dar uma trégua, dar um pouco de paz à população brasileira. Ah, realmente, Roberto, a questão da segurança pública no nosso estado, no país inteiro, é gravíssima. No nosso estado ainda é pior, porque a gente sabe, já falamos, voltamente comenta isso aqui, já estamos trazendo até dados, né? Que infelizmente nosso estado é campeão em falta de segurança pública, né, em relação aos demais estados da Federação Brasileira. Inclusive já estamos aí bem próximo, né, na próxima sexta-feira, completando o sexto mês do novo governo, o governo Jerônimo Rodrigues, e a gente não vê sinais de melhora nesse quesito. Apesar de já ter novos policiais aí que saíram, inclusive chegaram alguns aqui na 63ª Companhia de Polícia aqui em Bicaraí, com certeza chegam em vários outros locais também, mas os números, né, infelizmente são assustadores, né, várias, enfim, mortes brutais, assassinados, enfim, dentre outras coisas como essa que você já disse. Inclusive, Roberto, em Itabuna, eu não vou lembrar o nome da senhora de cabeça, mas foi sequestrada semana passada. Sim. E até hoje ainda não foi encontrada. Né? Infelizmente. E essa matéria agora há pouco. Ela é uma funcionária pública, né? Da cidade. É triste, né, Roberto? Tamanha, uma pessoa de bem, né? Todo mundo sabe. É conhecida lá. Eu não a conheço. Mas eu conheço muita gente, né, que a conhece pessoalmente, enfim. E realmente a gente fica, né, preocupado, né? A gente mora aqui em Micaraí, uma cidade bem pacata, bem tranquila, né, em relação a essas coisas. A gente não vê muito essa questão de assalto, de arrombamento, isso muito pouco, raramente, né? O que mais tem aqui é algumas questões de guerra por espaço na questão do tráfico, né? Algumas mortes às vezes acontecem, mas assim, nada que assuste tanto. Mas Itabuna é aqui do lado, né, Roberto? Daqui a pouco esses meliantes vão estar migrando para cidades circunvizinhas e a gente não quer que isso venha para aqui, né? Há um tempo atrás a gente só via falar em facção no Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje Itabuna já tem. É Itabuna, Eunápolis, é Porto Seguro, enfim, já tem. E vez em quando, vez ou outra, cidades menores também, já tem pessoas infiltradas, né, nessas facções. Então, é aquilo que eu falei, é federalizar alguns crimes, para colocar a Polícia Federal, colocar a inteligência, trabalhar com a inteligência, a tecnologia, para aí sim pegar os vagabundos de surpresa, né, os cabeças, na verdade, né, começar a desmontar o lá por cima da pirâmide. Só assim vai funcionar. Né? Pegou, cortou o principal, o cabeça, já desmorona aí o grupo e aí vai conseguindo controlar mais essa situação. Mas precisa sim de investimento na segurança pública, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Eu defendo sempre isso. E enfim, se os bandidos estão bem armados, né, se a polícia está bem armada, os bandidos também estão bem armados, né, que trabalham então com a inteligência, com a tecnologia, né, que fica mais difícil para os bandidos, mas mais fácil para o Estado amparar as forças de segurança com a tecnologia e investir mais nessa área. Com certeza, Roberto. A gente teve até uma notícia aí, até importante você trazer também, Roberto, como uma forma até de alento, né? 12 pessoas, isso também... Isso, tá até na pauta. Isso, 12 pessoas. Foram capturadas. Já leia a matéria, Roberto. Pronto, foram aproveitar... Pela essa questão do sistema de segurança e de integração estadual, que é interessante também. Isso reflete... Deixa eu ler a matéria, vamos comentar então, né? Pois é, a matéria é o seguinte... Nos últimos dois dias, durante as celebrações do São João aqui na Bahia, o reconhecimento facial implantado pela Secretaria de Segurança Pública, SSP, resultou na captura de 12 criminosos. Com essa recente operação bem sucedida, graças a Deus, o número total de foragidos da justiça localizados em 2023, através dessa tecnologia, atingiu a marca de 312 indivíduos capturados. A SSP informou que o monitoramento por meio do reconhecimento facial continuará sendo realizado nos principais eventos de São João, tanto em Salvador como na região metropolitana, é claro, e em outras cidades do interior do estado, né? Inclusive Bicuí estava na lista aí, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, enfim, essas cidades aí que tem tradição no São João. Então, olha só, 312, né, já esse ano. Foram capturados. Então, olha o que eu falei aqui agora, né? Olha aí minha linha de raciocínio. Trabalhar com a tecnologia, porque eles não têm a tecnologia, mas a polícia tem, né? O governo tem como bancar, tem como investir na tecnologia para as forças de segurança. Então, olha o resultado. 2023, né? 6 meses de operação, né? 312 indivíduos tirados das ruas por conta dessa tecnologia. Então, olha a importância. Só para esclarecer, né, Roberto? São pessoas que são já procuradas pela justiça, que têm decreto de prisão preventiva, prisão temporária, ou até mesmo condenação já, né? Deveriam estar no sistema carcerário e, infelizmente, por algum motivo, fugiram, enfim, ninguém sabe, ou estão foragidos e foram capturados aí por esse sistema, que é muito interessante. As prefeituras, inclusive, eu conheço bem esse sistema, que eu tive a oportunidade de ir na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, né, no finalzinho do ano passado, Roberto. Ainda era o governo Rui Costa, mas já tinha até sido eleito o Jerônimo. E eu conversei com algumas pessoas lá em relação a esse sistema. E é muito, realmente, muito interessante e eficaz. Inclusive as prefeituras, né, podem ajudar o Estado a ampliar esse sistema. Como? Fazendo programas de espaçamento, né? Sim. Programa de expandir mais, né? Expansão, né? Dessas questões de filmagem, né? A prefeitura aí, no caso, por exemplo, vamos supor, né? Fazia um sistema de vídeo monitoramento aqui no comércio local, por exemplo, né? Usaria até mesmo os próprios sistemas dos comércios em si, das lojas. Uhum, sim. Né? Claro, fazia uma coisa mais ampliada em alguns locais, pontos cegos, que isso, eles chamam, né? Os termos técnicos é esse. E chamava, eles têm essa abertura dentro do programa. Eles chamam, a prefeitura chama o Estado, cadastra essas videocâmaras e interliga direto com o sistema central do Estado, que é lá dentro da Secretaria de Segurança Pública. Eu tive a oportunidade de conhecer o local. Sim. Parece aquelas coisas de filme, com um telão gigantesco assim, na parede, um monte de câmera. E quando acusa, fica piscando. Tem até a porcentagem, né? De reconhecimento. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer, Roberto. Então, assim, a prefeitura poderia fazer isso, né? Aqui, em todos os locais, enfim, que dava uma ampliação ainda maior ao alcance desse programa do Estado, que é muito interessante. E para o comerciante só ia ter ganho, né, Klaus? Porque ele iria. A câmera estava lá, mas a polícia estava tendo acesso e estava vigiando, na verdade, a própria loja dele. Então, qualquer situação que acontecesse ali poderia estar sendo vista em tempo real lá no. E quando um dessas pessoas é reconhecido pelo sistema, né? Por conta das dimensões da face, que não é igual de todo. Cada um é único, né? Cada ser humano. A câmera, eles fica avisando, né? Lá no painel lá, a câmera fica piscando em vermelho e aí já dá. Você clica, já dá o local onde é aquela câmera, em qual local, exatamente, em qual cidade, qual coordenada. Ou seja, se eu sou um comerciante e eu faço essa interligação, eu faço essa parceria. E um cidadão foragido da justiça que até poderia estar tentando cometer um crime na minha loja, na minha localidade ali, na minha região próxima ali, né? Ele pode ser pego a qualquer momento, né? Então ele pode ser impedido de cometer aquele crime a qualquer momento. Então só seria benefícios para o próprio comerciante, enfim, para a população no todo, né? Como vimos aqui, 312 indivíduos capturados só em 2023, né? Só esse ano, graças a Deus. Aí é isso que eu falo. Agora falta mais investimentos, né? Por parte do governo, para investir nas outras cidades aí, né? Atingir aí 100% da Bahia. Por enquanto só funciona em algumas cidades da Bahia, mas atingir mais cidades, enfim, né? Porque a gente sabe que os bandidos, eles fogem para todos os lugares, né? Eles não escolhem se a cidade é pequena, se a cidade é grande, enfim. A cidade pequena é melhor para eles ainda, né? Quantos bandidos aí perigosos, quantos casos que foram destaque a nível nacional, né? Bandidos que aprontaram em São Paulo e aí foram pegos aí no interior da Bahia, né? Várias cidades. Rio de Contas eu conheço, na Chapada Diamantina, uma cidade pequenininha, né? Muito pequena. Um pouco maior que os 41, pouca coisa. Né? E lá na Chapada Diamantina, no alto, você pode ver, você sobe 9 quilômetros na serra, né, na Chapada, e lá em cima está a cidadezinha. Né? E um bandido aprontou lá em São Paulo um crime bárbaro e fugiu para Rio de Contas e foi capturado lá. Né? Então, olha aí o que eu estou falando, eles escolhem esses lugares, então esses locais também tem que ter. Normalmente, né, Roberto, o alcance da polícia, né, militar, seja civil, é menor. Nessas cidades menores, né? Infelizmente é uma realidade que a gente vive, né? Localidades maiores como Itabuna, Ilhéus, por exemplo, que são cidades de médio grande porte. Sim. Né? O policiamento é muito maior, né? Enfim. Então, normalmente essas pessoas preferem mesmo locais mais pacatos, mais amenos, que ele vai ali se misturando. Isso. Né? Na comunidade e passa despercebido por muitos, né? Exatamente, com certeza. Olha, 7 horas 26 minutos na Bahia, 7h26, nosso programa Trocando Miúdos segue por aqui. A melhor parte da sua noite já começou e segue. Opa, vamos lá. Aqui, rapaz, vamos pra cá, homem. Pronto. Ai, ai, foi. Pronto, agora sim. Agora sim, tá tudo ok. Ah, entendi aqui, agora que colocaram naquele...

Vamos ver se amanhã vai ser o dia D, né? É. Porque já era prometido para semana passada, não teve, dia 22. Aí suspenderam a sessão para a próxima terça-feira, né? Tá falando aí do julgamento em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Inclusive o próprio TSE já separou a pauta de quinta-feira, caso não dê tempo de terminar o julgamento amanhã, quinta-feira, segundo o presidente da casa, vai julgar até quinta-feira, né? Então ele já separou até a pauta, caso não dê para julgar tudo amanhã, quinta-feira deve encerrar aí, vamos aguardar. Bolsonaro, inclusive, essa é a notícia que está lá no notícias do tvregional.blogspot.com, Roberto. Jair Bolsonaro já vem admitindo a possibilidade de se tornar inelegível por conta dessa ação que corre no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, no último domingo, ontem, o ex-presidente disse que não será o fim do mundo caso ele perca a ação e não possa concorrer a cargos políticos. Abre aspas para o presidente. É um julgamento politiqueiro, né? Não era nem para ter recepcionado a ação por ter se reunido com embaixadores. Pô, é brincadeira. E tem uma jurisprudência de 2017 do julgamento da chapa Dilma Temer, que simplesmente deixou de existir agora para esse novo julgamento. Esse julgamento meu, então, é... A gente vai ver o que acontece. Eu não vou adiantar o resultado aqui, mas não será o fim do mundo, não. Fecha aspas, são palavras do presidente Bolsonaro. A entrevista foi concedida depois da partida entre Palmeiras e Botafogo, em São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, Bolsonaro acompanhou o jogo em camarote, né? Ele que é palmeirense, e o Botafogo acabou ganhando esse jogo por 1-0, para surpresa de muitos, inclusive. Mas o Botafogo está liderando o campeonato e muita gente está brincando, achando que o Botafogo não vai para lugar nenhum, né? Ai, a primeira sessão do julgamento pode deixar o Bolsonaro inelegível aconteceu na última quinta-feira, dia 22, mas já foi remarcado para o início do voto do relator ser amanhã, né, terça-feira, dia 27 de junho. E como eu já adiantei, né, se não houver tempo de encerrar amanhã, o TSE já deixou a pauta do dia 29, que é quinta-feira, livre para poder terminar esse julgamento. Parece que o pessoal está com pressa, né, Roberto? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tomara que se amanhã terminar mesmo, né? Uhum. Tomara que a gente já dê a notícia aqui no programa do resultado, se ele foi arquivado ou se ele foi condenado, enfim, que a gente também possa comentar os desdobramentos dessa questão aguardada por muitos, viu, Roberto? Muita gente já está, inclusive, fazendo conta de 2026. Nem teve, não chegou nem 2024 ainda, que é a eleição de vereador e prefeito, né? É. O pessoal já está fazendo conta, é coisa, viu, bicho? Tem tanta água para passar por debaixo da ponte ainda, rapaz. Eu estou achando esse julgamento cedo. Eu sabia que eles iam tornar inelegível o Bolsonaro, né? Isso aí, a gente já vinha cantando essa bola. Mas não tão cedo assim, né? Eu acharia que também pode ter alguma negociação. Enfim, né? A gente fica sem saber, mas a gente vai desenhando aí ao longo dos anos, dos dias, dos meses aí, né, que vai passando, a gente vai desenhando aí essa situação. São 7h35 na Bahia, já eu vou para o nosso WhatsApp, vamos aqui para algumas notícias de polícia, né, o saldo aí lá na cidade de Jequié, depois do São João, viu, que coisa, saldo negativo, inclusive. No domingo, 4 carros foram consumidos por um incêndio, isso na Praça dos Caçambeiros, lá no centro de Jequié. Felizmente, não há relatos de feridos, viu? Graças a Deus. Olha, testemunhas afirmaram que um dos veículos estava estacionado próximo a uma fogueira de São João e acabou sendo atingido por faíscas descontroladas aí desta fogueira, causando, é claro, incêndios de grandes proporções. Olha, as chamas se propagaram rapidamente para os outros 3 carros ao lado, enquanto um quinto veículo apresentou superaquecimento, mas não foi incendiado. Equipes do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Jequié foram acionados e combateram o incêndio, além de realizar vistorias nos bens materiais afetados. Cidade de Jequié, esse caso lá, hein? Olha, a cidade de Itabuna, cerca de 20 quilos de maconha e 2 quilos de crack foram apreendidos em um carro. Isso aconteceu sexta-feira, durante uma abordagem da BR-101. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais abordaram o veículo após verificar que os ocupantes não utilizavam o cinto de segurança. Durante esta fiscalização, a equipe solicitou que o porta-malas do veículo fosse aberto para verificar os itens obrigatórios. Nele foram encontrados duas sacolas de mercado com vários tabletes de maconha e crack. Ainda conforme a PRF, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis. Inicialmente, a dupla irá responder por tráfico de drogas. Cidade de Itabuna, sendo registrado aí mais de 20 quilos de drogas apreendidas na última sexta-feira. Vamos lá para a cidade de Itajibá, porque lá aconteceu uma tragédia, infelizmente, viu? Uma mulher de 29 anos e o seu filho de 6 morreram após um incêndio numa casa lá na rua Josenilda Costa, bairro Jerusalém, lá, aliás, Dário Meira, não é Itajibá, é Dário Meira, fica mais ou menos próximo. Olha, a tragédia ocorreu no início da manhã de hoje, viu? As vítimas estavam em um quarto que foi destruído pelas chamas. O fogo também atingiu a cozinha do imóvel. A causa do incêndio ainda é desconhecida. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e remover os corpos para o IML. Essa é a segunda da família que sofre incêndio, afirmaram vizinhos ao site Giro em Ipiaú. E de acordo com as informações apuradas pelo Giro, na casa vivia a mulher e os filhos. O companheiro dela e um irmão dele também viviam aí nessa residência. Olha, o companheiro da vítima, o esposo da mulher, ao perceber o incêndio, ainda conseguiu retirar duas crianças e, ao retornar, não conseguiu salvar os dois. Ele sofreu queimaduras em parte do corpo e recebeu atendimento de uma equipe do SAMU 92. Não foi informado se a criança resgatada ficou ferida. Ei, rapaz, tá aí, né? Situação difícil lá na cidade de Dário Meira. Lá depois da Serra do Ouro. Ei, que coisa, hein? Situação complicada. 7:39, Klaus, vamos pro nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem um detalhe final aqui no nosso programa. Tem? Também, já foi, né? Deixa eu dar logo o detalhe final. É, pronto, manda ver eu então. Preciso sair também e é um pouquinho grande hoje. Pronto. Roberto, da semana passada, né, todo mundo ficou questionando aí em relação à participação do prefeito de Ilhéus e da deputada Sônia, né, uhum, que é sua esposa, no São João, lá em Itabuna, que foi feito pelo também deputado estadual, o Pancadinha, né? Vale lembrar que o prefeito Marão de Ilhéus é do mesmo partido do prefeito Itabuna, Augusto Castro, né? E também, uhum, da base do governador Rui Costa. Ou, agora, Jerônimo Rodrigues, né? E o Pancadinha é de oposição, né? Ou deveria ser, enfim, ninguém sabe. Mas tá um burburinho muito grande e eu achei muito interessante essa matéria aqui postada. Vou até dar aqui o Enxame Baiano, o blog. Blog não, site enxamebaiano.com.br. Jogo sujo na política baiana. Marão, prefeito de Ilhéus, manipula a mídia contra o próprio companheiro de partido. Na última sexta-feira, um cenário político digno de tramas e mais intensas de séries de suspense se desenhou. O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, do PSD, parece estar operando contra o prefeito Augusto Castro. O secretário Bento Lima, que é o secretário mais próximo ao prefeito aí, né, de Ilhéus, cedeu a redatora principal do governo de Ilhéus, a Rayane Amorim, para escrever uma matéria que tenta macular a imagem da primeira-dama de Itabuna, a Andréa Castro, né, a esposa de Augusto. A matéria, amplamente divulgada por veículos de comunicação ligada à Prefeitura de Ilhéus, a pedido de Rayane, configura uma defesa imprudente do vereador de Itabuna, Danilo, da Nova Itabuna, que ofendeu Andréa comparando a uma cadela. Né? A gente falou disso aqui também na semana passada, né, Roberto? O vereador Danilo foi infeliz, né, chamando a Andréa de Lessa, enfim. E o pessoal ligado a Marão fez um texto defendendo ele, né? Ou seja, criticando a primeira-dama Andréa Castro de Itabuna. Uma fala que desencadeou uma onda de repúdio em Itabuna impulsionou a discussão sobre a possível cassação do mandato do vereador na Câmara. A matéria, no entanto, não se limita a defender o indefensável. Ela ataca a imagem de Andréa Castro, acusando-a de vitimização e aproveitando da situação. Além disso, critica sua decisão de abandonar a candidatura a deputado estadual, pintando-a como uma fujona. A polêmica está lançada. Tal decisão poderia justificar a ofensa do vereador? Jamais, né, Roberto? O que ele fez? Jamais, não tem nem, de forma alguma. Justamente, tem nem o que justificar. Agora ele vai ter que se defender no Conselho Diário da Câmara Municipal de Itabuna, que eu até antecipei aquele dia, ele parece que vão, vai ter denúncia e aí vão julgar isso dele lá. Talvez ele perca até o mandato. Sim. A motivação disso, né, uma trama de vingança pessoal, parece ser o estopim dessa polêmica. O secretário, super secretário de Ilhéus, como diz o texto aqui, o Bento Lima, que é ligadíssimo ao prefeito Marão, parece nutrir um rancor contra o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, por ter exonerado a sua ex-esposa, Janaína Araújo, do cargo de secretária de Educação. Esse ressentimento pessoal, aparentemente, influenciou as decisões políticas de Marão. Bento Lima parece ter arquitetado uma série de movimentos para prejudicar Augusto Castro. Apoiou a permanência do Coronel Serpa como secretário de Trânsito em Ilhéus e pré-candidato a prefeito Itabuna, e incentivou Marão a se aproximar também do pré-candidato a prefeito Itabuna, o deputado estadual Fabrício Pancadinha. Na semana passada, Marão e sua esposa Soane foram acusados de investir R$150 mil nesse São João organizado por Pancadinha. A ação que causou desconforto entre os líderes partidários, Otto Alencar do PSD, Jerônimo Rodrigues, governador, e o líder da ALBA, do governo na ALBA, né, Assembleia Legislativa, Rosenberg Pinto. Nós também falamos disso aqui semana passada. Diante dessa repercussão negativa, Marão e Soane emitiram uma nota alegando o envolvimento no evento apenas como pessoal, por amizade e colega, né, de bancada lá da Soane, o Pancadinha, e não como fins políticos. Agora, a publicação da matéria contra a primeira-dama em um blog local, a questão se coloca, que se coloca é: por que Marão cedeu sua redatora principal e de confiança, Rayane Amorim, está aqui no blog, né, para atacar seu colega de partido, Augusto Castro, e beneficiar adversários políticos? Essa é a pergunta. É, Roberto, o bicho tá pegando aí entre os prefeitos de Ilhéus. Mas eu, o pano de fundo disso aí, né, já que a gente tá no detalhe final e aqui no Trocando em Miúdos, né, destruindo a nota de 202, né, Roberto? Isso. Isso aí, Roberto, tem uma disputa de poder entre os dois, né? O Marão quer ser, já não pode mais se reeleger, né? Já tá no seu segundo mandato, elegeu a sua mulher candidata a deputada estadual, hoje já deputada empossada, né? E ele quer ser candidato a deputado federal da região. Mas a gente está sem deputado federal aí da região, né? O último foi o Davidson Magalhães, antes dele o Bebeto, antes também o Geraldo Simões. Mas hoje a gente está sem, Marão está querendo ocupar essa vaga aí no futuro, em 2026, né? E muita gente fala que o Augusto Castro também pensa nessa possibilidade de um dia ser deputado federal. Sim. Então os dois já estão se bicando aí por uma coisa que pode vir a acontecer lá daqui a 3, 4, 5, 6, 8 anos, né? Rapaz, esse povo é política em cima de política. Agora o prefeito Augusto, ele tem que ligar o sinal de alerta, né? O sinal amarelo, roxo, vermelho, preto, porque ao que me parece aqui de longe, Roberto, parece que ele está, assim, arrumando muita gente como inimigo dele. Sim. Né? Sim. E ele tem que ter cuidado com isso, porque às vezes o pessoal vai se juntar em torno de alguém lá, que seja Pancadinho ou que seja outro, para derrotar ele a qualquer custo, né? Isso é perigoso. Né? Exatamente. Ele tem que ter cuidado aí, enfim, tentar desfazer esse ninho aí, né, que estão armando contra ele. É porque daqui a pouco essa ruma de gente aí se tornando inimigo do Augusto, vai todo mundo se voltar contra ele, e isso é bastante perigoso para as pretensões políticas do próprio Augusto, né? Isso me deixa um pouco chateado assim, Roberto, né? De ambos os lados, não estou aqui para defender ninguém, porque a nossa região, a gente precisa se unir, Roberto. Se hoje a gente só tem... Certeza. Se hoje nós só temos dois deputados estaduais, três, né? Pancadinha, Rosenberg e Soane, que deveríamos ter no mínimo o dobro. É. E hoje não temos nenhum deputado federal. Muito é por conta dessas brigas de ego, né? Essas brigas de... eu não sei quem vai ser candidato, não pode não, vamos lançar alguém aqui para ele não ganhar, para derrubar. É. Gente, pelo amor de Deus, nossa região tá ficando para trás. em relação ao Sertão, em relação ao Sudoeste Conquista, em relação à região sul do estado, que cresce de vento e poupa, em relação ao norte do estado, Juazeiro, em relação à região metropolitana, nem se fala. Nem se fala, é. A gente está ficando para trás por conta de falta de representatividade política. A verdade é essa. Tudo, infelizmente ou felizmente, gira em torno da política. Sim. Se hoje nós tivéssemos aqui 2, 3 deputados federais, esse aeroporto de Ilhéus já tinha saído, né? Sim. A ferrovia já estava pronta, o porto de Ilhéus já estava pronto. Mas, infelizmente, as coisas acontecem a passos lentos por conta disso. E muito de não termos deputados em maioria, né, em maior quantidade, é por conta dessas brigas, Alberto. Isso, e o pano de fundo de onde eu quero chegar é nisso. As lideranças políticas da nossa região, ao invés dela estar brigando por espaço que nem existe ainda, né, deveria estar se unindo para eleger 1, 2, 3 deputados federais. Exatamente. Eleger, hoje temos 3 estaduais, eleger no mínimo mais 3, chegar a uma bancada de 6. Que é são com essas coisas que a gente fortalece e desenvolve a região. A região, inclusive a primeira queda de braço aconteceu lá quando lançaram suas esposas, né? O Augusto Castro, que estava planejando lançar aí a Andréa Castro. Verdade. E o Marão acabou lançando a Soane, que acabou ganhando. E então foi uma decisão essa essa questão de Andréa não ser candidata, foi uma decisão dela mesma, ela que não quis. Sim, não sim. Foi Augusto, não. Sim. Isso eu posso falar com propriedade, que eu acompanhei na época. Ela mesmo que não quis ir para a disputa, né? Ela, segundo ela, entende que não é muito o perfil dela de ser candidata, né? De tá na política é uma coisa, ajudar e tal. Mas ser o candidato realmente é diferente. E ela não quis na época, né? E aí mas lançou o candidato dele, enfim. Mas concordo com as suas palavras em relação a termos representantes aqui, né, para a nossa região sul, uma região tão grande, já foi tão promissora, né, e tem capacidade de ser promissora, né, e despontar aí como uma das melhores regiões do país, ou, aliás, do estado, né, já que temos aí, estamos no litoral, né, próximo do litoral, a região clima sul favorável. Tem federais, Alberto. Exatamente. Tem Valmir Assunção, tem Neto Carleto e tem Valderico Júnior. O Valderico não, o Dorico Júnior, Porto Seguro. Sudoeste tem 2 do PT, como é? Esqueci o nome dele agora, meu Deus. Jorge Sola. Sim. E o outro que vai ser até candidato a prefeito lá agora, já até decidiram o PT local lá, que vai ser o foi ex-prefeito também. Esqueci o nome, tá dormindo, esqueci o nome dele agora. E a gente aqui está a ver navios, né, Roberto? Sim, sim. Não temos um representante na Câmara Federal genuinamente da nossa região. Não da tem. Da nossa região, não tem, né? E aí é como você falou, as coisas não andam. Não andam. Olha a promessa aí desse aeroporto, dessa ferrovia, dessa duplicação, enfim, de outras obras também importantes para a nossa região, para a economia da nossa região, para o desenvolvimento da nossa região, que não sai. Então é isso. A gente vê aí regiões que não tinha esse potencial todo, né? Até mesmo meio complicado, a gente via, não, aqui não tem como crescer, e está crescendo. Né? E a Bahia, com todos os seus benefícios aí naturais, né? Que contribui positivamente para o crescimento, e a gente não vê esse crescimento, não vê, é ficando esquecida a cada 4 anos, é esquecida e esquecida de novo, e aí vai, né? E o tempo vai passando, né? Nossa geração vai se acabando e não vimos nada. É complicado, é difícil. Olha, 7:50 na Bahia. Cláudio Soares indo embora, volta amanhã, junto com Roberto Silva no programa Trocando em Miúdos da Rádio Palestina FM 104,9. Vamos pro Zap? Pois é, quem está conosco é seu Adelmo Santos. Abraço para você, meu amigo. Obrigado pela participação. Gildoberto Alves também está por aqui, mandando aqui as suas mensagens. Bacana, valeu. Forte abraço. Lúcia Araújo, bairro Bela Vista. Deus abençoe também a sua semana, minha amiga. Muito obrigado. André Luiz Evangelista, o Puba, também está na escuta do programa. Obrigado. Cadê? Quem mais? Vilma Francisca, bairro Delfino Guedes, boa noite. Boa noite, Roberto Silva e Graçarias. Mandar um alô para vocês dois, meu esposo Osmar, para seu Zildo e Unanda, para Ivanildo e Lucinha, para meu amigo Felipe Freitas, para a dona Rosana do bairro Lúcio Veloz, para Romil, sua esposa dele, para Keu e Edvaldo Segurança, para Batista, para Eduardo do Cinema, para dona Eranilda, para Alicinha, para Marisa e querido Bairro Novo, para Pita da Caixa d'Água, para Certo, para Séria, para dona Lene, para Maria, minha prima, para Tati. E boa noite. Muito Fala, bem. Fredeiro. Pronto, tá dado o recadinho então. Obrigado aí pela participação. Participe sempre. Felipe Freitas diz assim, boa noite dupla dinâmica, estou ligado no programa da verdade, que a nossa semana seja linda, leve e ricamente abençoada por Deus. Amém, Felipe, obrigado pela participação. Miúdo da Vila Santa Isabel, você é o cara, hein, rapaz? Boa noite, meu patrão. Opa. Boa noite, meu patrão, tô por cá, tô na escuta, manda um alôzão pra esse porrão aí. É, rapaz, você jogou duro ontem, viu, miúdo, da roça lá, rapaz, o cara colocou o animal pra deitar, rapaz, o cara sabe, viu, o cara sabe, miudão aí jogou duro, rapaz, jogou duro, eu filmei, viu, miúdo, tá no meu celular. Final 87-26, boa noite. Boa noite, Roberto Silva, boa noite, Cláudio Faria. E como é que foi a festa junina de vocês? Foi boa? Graças a Deus, tudo em paz, viu, Jorge? Eu dormi cedo, né? O São João foi dormindo, acho que o meu São Pedro vai ser dormindo também. E é isso aí, né? Ela tá em casa, quem vou arrumar a festa, sua casa tá em paz. Beijão, boa noite a minha filha Adriele, minha filha Franciele, minha esposa Luziane, a mãe do Sina Carlos Gomes, que é a dona Miriam. E a todos os ouvintes ligados na programação, boa noite a todos, né? E dizer a você, Alberto, não é fácil não, 142 policiais mortos. Pois é, rapaz. E imagina que nós, né, não chegou nem aos 6 meses do ano ainda, essa quantidade de policiais que foram mortos, né? E até verdade. Mudar o ano, hein, que daqui a 2000, fim da 2023, hein? Isso aí, meu, boa noite, fique com Deus, valeu, um abraço. Valeu, Jorge, pois é, Bahia, se não me engano, são 5, viu? Foram 5 esse ano, policiais aí mortos. Lecão da Van também tá na escuta, boa noite, Lecão. Boa noite, Roberto Silva, boa noite, Cláudio Faria, Lecão da Van da Salamé. Essa ponte aqui tá fazendo vergonha, essa ponte faz... Ei, rapaz. Aí, Floresta Azul, o mato tá tomando conta, acho que não tem ponte mais não, com rachadura no meio, Roberto Silva, tá demais, viu? Prefeito, hein? Perigoso, hein? Arrumar a ponte, ficar boa. Tá perigoso. Já teve um acidente que uma Kombi caiu, morreu três. Verdade. Bem lembrado. Mas essa ponte, tá parecendo que não é ponte mais não. Boa noite, Roberto. Boa noite, Graça. Lecão da Van. Tô ligado aqui, tocando em miúdo. Um alôzão pra todos os ouvintes, tá ligado e conectado na 104,9. Boa noite, Roberto. Seu. Valeu, Lecão. Se lembrou bem, viu, Lecão? Realmente, rapaz, aconteceu um acidente há um tempo atrás. 3 pessoas morreram naquela ponte, né? 3 pessoas morreram. Talvez, se tivesse o alambrado como deveria estar, forte e resistente, poderia ter contido aí, né, o veículo e segurado para não deixar cair e a tragédia não teria acontecido. O Lecão lembrou muito bem, né? E aí a gente fica aí, pelo amor de Deus, a ver navios, né, Lecão? É, rapaz, é complicado, é difícil. São 7h55, final de programa, estamos indo embora, voltamos amanhã, se assim o nosso Criador nos permitir, tá certo? Excelente noite de segunda-feira, tchau, tchau, fiquem com Deus. Você acabou de ouvir Trocando em Miúdos, o seu programa informativo com responsabilidade política e social. Apoio Cultural. Bar e Mercearia Cantinho da Saudade, com aquela cerveja estupidamente gelada. Somos também o fabricante do licor Águas Claras, que você encontra no Serve Bem Supermercado da 1º de Maio, Mercado Barateiro no bairro Duque de Caxias e Mercado Beatriz no bairro Delfino Guedes. E para você comerciante que quer ter o nosso licor em seu estabelecimento comercial, ligue agora para o fone zap 99162-1489. Josa Cabeleireiro agradece a preferência. Tudo bem, tá com outro contato. Atenção Ibicara região, películas decorativas e automotivas. Películas para mesas, portas e janelas, box, banheiro, vitrines, carros e muito mais. Som e acessórios, alarme, trava elétrica, vidros elétricos, sensores e câmaras de estacionamento e muito mais. Ligue agora para o fone 739-8160-0831. Nosso endereço é Rua Professor Valdir, Montenegro, Praça do Colégio João Batista de Assis, número 320, Ibicaraí. Pensou em fretes ou mudança? Chame Regis Frete. Fazemos mudanças comerciais e residenciais e fretes em geral. Compromisso, conforto, segurança e ótimo preço. Ligue ou chame no WhatsApp 981-40-8143. Viva bem, vida natural. Na loja Vida Natural, você encontra todos os produtos Elamil e mais Ora Pronobis, colágeno, carvão vegetal, ômega 3, cálcio D3, Real Matex, cloreto de magnésio, Tribulus terrestre, maca peruana, taiu caroba, amargo, vitaminas emagrecedores e muitos outros. Viva com saúde. Loja Vida Natural. Na Praça da Feira Livre, Box 01, Centro Ibicaraí. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 5 da tarde. Disque entrega. WhatsApp 982-156329. Vida com saúde é vida natural. Bateu aquela fome? Mr. Dog Lanches, o lanche mais gostoso da cidade, com o famoso hambúrguer na chapa e a deliciosa batata frita. Super promoção em cachorro quente. Mr. Dog Lanches, Avenida São Vicente de Paula, Ibicaraí. Disque Delivery 98100-8928. Também o WhatsApp. Mr. Dog Lanches, é uma delícia comer aqui. Eita, essas dores que não passam, parece até que eu tomei uma surra. Ué, mas você não usou ainda a pomada negra? Pomada negra, a maior concentração de analgésico, 6 anti-inflamatórios naturais, alívio imediato nas lesões, contusões e age de forma rápida e eficaz no combate ao reumatismo. Pomada negra, diferente de tudo que você já viu e usou. Pomada negra, o produto Natubio. Pois toda sorte tem quem acredita nela. A sorte é sua e a garantia é nossa. Banca União para Todos. Credibilidade a serviço da sua sorte. Ibicaraí, Bahia. Você que é apreciador de um bom café, experimente o Café Redenção. É um café 100% arábica, com grãos selecionados. Você encontra no mercado mais próximo da sua casa, com preço que cabe no seu bolso. E o melhor, se você não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Não perca tempo, compre já! Café Redenção, viva a vida com mais café. À venda nos melhores supermercados e mercearias da sua cidade. A casa nova, melhor preço da cidade, é que eu tô falando a verdade. Venha conferir, porque aqui é qualidade, é pra construir, entre ficar à vontade. A casa nova, melhor preço da cidade, eu tô falando com sinceridade. Divide em quantas vezes, paga com facilidade. A casa nova, rua 2 de julho, fone 3242-1446 ou fone zap 981-380206. Casa Nova. Alô, minha amiga dona de casa. Alô, meu amigo chefe de família. Agora na Tempericia, você também encontra frios, frango congelado, coxa e sobrecoxa de frango e muitos outros tipos de frios. Além de todos os produtos e temperos que você, cliente, já sabe. Tempericia, na Praça da Feira de Ibicaraí. Eu falei Tempericia. Toda casa tem bem-estar de azulim, qualidade e economia. Chegou em Ibicaraí a mais nova loja de material de limpeza, Unishop Super Limpa. Tudo o que você precisa em um só lugar. Temos produtos de limpeza para cuidar da sua casa, sua empresa, clínica, laboratório, padarias, lanchonetes, pizzaria, hamburgueria e limpeza em geral. São mais de 1.800 produtos com o melhor preço da região. Unishop Super Limpa. Experimente o melhor da limpeza. Travessa Francisco Silva em frente à panificadora Pão de Açúcar. Venha nos visitar. É isso, estamos começando mais um Ritmo da Sua Noite com você. Obrigado pelo carinho da audiência, você que está aí sintonizado nos quatro cantos da cidade. Tá chegando ele, o seu companheiro de todas as noites, o Neto Leal, com aquela programação gostosa, viu? Palestina FM 104,9, essa que é sucesso no Sul, Extremo Sul e no Brasil. Você que está nos acompanhando aí pelo radiopalestinafm.net ou pelo aplicativo, né? Vai lá no celular, no Play Store, bota lá Palestina FM, que vai aparecer, né? O coraçãozinho com o nome da Palestina 104,9 no coração da cidade. É só baixar e embarca com a gente nessa onda gostosa que é 24 horas no ar. Muito sucesso pra você, muito alô, né? E aí, gente, me conta aí como foi de São João. Felipe Freitas, Lecão da Van, a Vilma Francisca, o Miúdo da Vila, né? É, a Lúcia do Bela Vista com a gente também. A Joelma, oi Jó, tudo bem com você? Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. É, o Zé Doido, Ruana, Joviniano Neto, Ailton Andrade, já está por aqui. O Jorginho, meu amigão Júnior Correia, aquele abraço pra você, meu patrão. Cadê? Tem também a Elia do Tarô. Oi Elia, boa noite pra você, minha linda. Obrigado pelo carinho da audiência. A Nice da Feira também está com a gente. O Lidney, vendedor da Paraguaçu. Alô, Lidney, tamo junto, meu irmão. A Andréia Esteves também está por aqui. O Iba aí em Onápolis e a Eliana, né, e toda a sua família. Obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui também. Dineia Ferreira, do Bairro Novo. Cristiano Dantas. Alô, Cris. Beleza, meu irmão? É, rapaz. O Newton também, né, está aqui com a gente. Deixa me ver. A Simone Santos. Ei, rapaz, que noite gostosa, viu? Daqui a pouquinho tem muita coisa boa pra você aqui, viu? Rosana Santos, aquele abraço. Ah, deixa eu ver aqui também. Edivaldo Segurança e Aqueu no Delfino Guedes. É isso aí. Hoje vamos fazer diferente, viu, gente? Vamos começar com a participação do ouvinte, né? É, vocês são minha prioridade. Então eu mudei aqui o sistema. Era a partir das 9h30. Não. Vai ser assim que o programa começar. Você já pode ligar, pedir sua música, mandar alô pra quem você quiser participar ao vivo comigo. É isso, vocês são prioridade. Então vamos mudar aqui o roteiro, né? Por aqui já tá Magali. Oi Magali, boa noite. Boa noite, que é Magali da Finugue, tô ligadinha. Obrigado, minha linda, pelo carinho da audiência, viu? Felipe, diretamente da General Osório. Oi, Felipe. Boa noite, Neto Leal. Gostaria de ouvir, se possível, o som do Luiz Gonzaga, Nem Se Despediu de Mim. Eu ofereço para a Vilma Francisca, o esposo dela, Osmar, a prima dela, Maria, Edivaldo, Dona Keu, Dineia no Bairro Novo, Pita na Caixa d'Água, Reginice na Praça da Feira, Ailton Andrade, Zé Doido, Cris Lopes, Cris Coelho, Dona Miriana, Rua Carlos Gomes, para a Caboquinha, Miro Fabiano, Seu Jair das Carnes e Dona Sirlene, para você, Daiane Moura, e para o meu pai, Naja Polimentos, e para todos aqui da General Osório. Valeu, Felipe. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, pela audiência, pela participação. A Vilma Francisca está por aqui também, né? Lembrando que estamos chegando em nome do Frigorífico Leal, onde você encontra aquela carne maravilhosa para o seu churrasco, almoço, jantar. Chegou reposição, viu? Amanhã tem coisa boa lá. Você que encontra, quer aquele contrafilé, aquela picanha, aquela alcatra, né? Não erre o endereço. Dentro do Mercado das Carnes, Box 1. Frigorífico Leal, aceitamos todos os cartões de crédito e via Pix, viu? É, não perca tempo, conheça já o Frigo Leal. Adiciona aí no Instagram, @ Frigo Leal. Por lá você consegue fazer seus pedidos também, viu? Entrega domicílio. A máquina de tocar, tocar sucesso. Chegando, Gonzaga, né? Ei, rapaz, nem se despediu de mim. Essa vai diretamente para General Osório. Alô, Felipe Freitas. Toda a família Freitas, Naja Polimentos, aquele abraço, Nesleal. Nem se despediu de mim.